Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quarta-feira, dia 4 de abril de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber sobre o 3G+ da Vivo, lançamento no Brasil inteiro. Você vai saber também que os rumores apontam que o iPhone 5, a nova geração do iPhone, vai chegar em junho, será? E também que chegou o Instagram pro Android. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora. Começa agora! Coca-Tec. Muitos elogios, né, pro Drop, né, sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Bacana essas manifestações, legal o burburinho que tá acontecendo. Isso só ajuda, isso só contribui na remoção dos preconceitos. Se você ainda não escutou o cast, vai lá, dá uma conferida. O Coca-Tec, ele tem 5 feeds, né? Tem o Coca-Tec, que contém todo o material que o Coca-Tec distribui. Tem o Coca-Tec Diário, um outro feed, que é um canal exclusivo, onde só tem o diário, né? As notícias, as dicas de aplicativos, os comentários, que sai todo dia, de segunda a sexta. Tem o Drop, né? Que são esses podcasts especiais, que tem uma vida útil maior, não ficam tão datados, né? O diário, ninguém escuta notícias de 3 dias atrás, né? É um ciclo de vida mais curtinho. O Drop, ele já é um tema específico, ele já tem uma durabilidade um pouco maior. Tem os lives, né? Que é feito com a participação dos ouvintes, então já é uma outra pegada, né? Geralmente num Drop é tratado um tema específico, quem tá ali é uma pessoa de alguma forma especialista que vive aquilo, tem uma opinião mais embasada. Não é que o live seja uma bagunça, mas o live já é uma opinião mais leiga dentro desse sentido. Claro que não tira de forma alguma o charme do cast, porque essa é a proposta dele. E tem também o Coca-Tec TV, que são os vídeos basicamente tutoriais, né? Basicamente, tudo aquilo que é difícil de passar através da voz, eu passo com o vídeo. Então, quero mostrar um processo, tem uma coisa aqui diferente, mostrar uma sacada legal, eu acabo fazendo o uso do vídeo. Então, tem esses 5 feeds, né, que um para cada canal, 4 e mais um que agrupa tudo. E aí, uma pessoa, gosta do TV e o diário, assina só o TV e o diário. Ah, eu só quero acompanhar os drops e os lives, você assina só os drops e o live. Ah, eu quero assinar tudo. Aí você procura lá pelo Coca-Tec, vai lá no iTunes, Coca-Tec e assina. Falando nisso, eu escrevi um texto sobre o que são podcasts, e eu achei esse texto legal e vou pedir para vocês compartilharem esse texto para promover a mídia podcast. Todo o material do Coca-Tec, ele não tem direito autoral, né? Você pode usar ele da sua forma. A única coisa que eu peço é para você não ganhar dinheiro em cima desse material, mas você pode copiar, você pode fazer o que quiser, pode citar fonte, pode não citar. Essa é a ideia do Coca-Tec. Você só não pode sair ganhando dinheiro em cima com o material do Coca-Tec. De resto, você pode fazer qualquer coisa. Então, pega esse texto, apresenta o que são podcasts para as pessoas. Vamos começar a divulgar a mídia. No finalzinho do texto, eu dou algumas sugestões de podcast. De repente, você pega aquele texto, copia, personaliza do seu jeito, coloca as suas dicas, né, de podcast. Não, pô, eu gosto desse, gosto daquele. Pô, acho que aquela pessoa ali vai gostar e tal. Manda o texto para ela. Vamos divulgar o podcast. Então, fica aí o meu pedido para a gente viralizar. Não necessariamente o texto, mas viralizar o conceito de podcast, né? Tornar isso mais acessível, mais popular, né? Ainda não é fácil o mecanismo de podcast, porque tem que assinar aqui a iTunes e pá, sincroniza, enfim. Vamos ajudar a educar as pessoas sobre o que são os podcasts. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Antes da gente entrar na sessão de notícias propriamente tal, lembrar aqui que nessa terça-feira, 3 de abril, o iPad completou 2 anos de existência. Parabéns, viu, iPad? Bom, tá saindo aí uns rumores de que o novo iPhone vai chegar em junho. Eu não acho que isso seja verdade e vou dizer por que eu acho isso. Essa história toda começou porque a Foxconn tá contratando cerca de 18 mil empregados e tá todo mundo falando, bom, é 18 mil empregados, então é por causa do novo iPhone que vai entrar em produção. produção. A gente tem que lembrar que a Foxconn está sofrendo um corte de pessoal. Quando eu digo corte de pessoal, estou me referindo à quantidade de horas que o pessoal está trabalhando. A Foxconn tem que compensar isso de alguma forma. Como é que a Foxconn vai compensar? Trazendo mais gente para trabalhar, óbvio. Então, parte desses 18 mil que estão chegando vai ocupar as tarefas daquela galera que está trabalhando menos. Isso aí é fato. Claro que a gente sabe, está vindo aí um novo iPhone, iPhone 5, seja lá como ele vai ser chamado. Só que essas vagas, elas estão para ser preenchidas agora em junho. Então, pensa comigo, como é que alguém vai entrar em junho para fazer o iPhone já que está saindo em junho? Não faz sentido. Dentro da estratégia global da Apple, o que ela faz? No caso do iPad, ela anunciou o iPad, né, um novo iPad, ali no iníciozinho de março, falou, ó, daqui semana que vem tá pronto, e foi, enfim, vários países logo de cara. Ela não começou a produzir naquela quarta-feira que ela anunciou, ela começou a produzir em janeiro, 2 meses antes. Ou seja, se essa galera tá entrando agora em junho, e eu acredito que tá entrando sim para produzir também um novo iPhone, vai demorar aí pelo menos uns 2 meses para a gente ter alguma coisa associada ao iPhone. Então eu acho que o iPhone 5, né, nova geração do iPhone, vai ser lançado em setembro, né, daí uns 2 meses. Até porque em setembro, né, tem o tradicional evento musical focado no iPod, coisa que não aconteceu no ano passado. Então, de repente, aí a gente já chegou a especular que poderia estar juntando. Então, de repente, ali para setembro, ali no dia 20 de setembro, iníciozinho de outubro, pode acontecer o lançamento do novo iPhone. Enfim, a data certa ninguém tem como saber, né? Ninguém sabe os planos da Apple, mas só tô levantando aqui uma bandeira de que isso não vai acontecer em junho, né? Pelo menos para mim, isso não faz sentido. O que vai sim ter em junho é lá WWDC, onde provavelmente a gente vai ter o anúncio do iOS 6. E vazaram, né? Aproveitando aí que a gente tá falando disso, vazaram algumas imagens dos mapas do iOS 6, que são mapas usando o OpenStreetMap. Ou seja, muito provavelmente no iOS 6, a Apple talvez não abandone totalmente o Google Maps, mas talvez dê uma opção para a pessoa. Hoje ela não oferece, ó, você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no Yahoo, você pode pesquisar no Bing. Ela pode oferecer essa mesma opção, ó, você pode pesquisar no Google Maps, você pode pesquisar no OpenStreetMap, ou não, pode adotar só o OpenStreetMap. Por hora, os dados, né, que estão nessa imagem são dados desatualizados e não contém os créditos do OpenStreetMap, mas você olhando lá, você consegue perceber que tem o jeitão do OpenStreetMap. E também cada vez mais rumores aparecendo a respeito do novo MacBook Pro, que deve ser lançado no meio do ano. Agora o pessoal tá falando que vai ser produzido, começando a produção agora em abril, para ser distribuído no meio do ano, cerca de 200 mil MacBook Pros de 15 polegadas e 400 mil MacBook Pros de 13 polegadas, né, para distribuição no meio do ano, em junho, batendo mais ou menos ali com a WWDC. Eu sim acredito que isso vai acontecer, que a gente deve ter um novo MacBook Pro no meio do ano. Então, se você está pensando em comprar agora, de repente vale a pena você esperar um pouquinho para pegar uma máquina mais atualizada. Muito provavelmente já vai vir com um novo design mais fininho, de repente até sem o leitor de CD, DVD, vai saber. Muito provavelmente também, pelo menos eu acredito, já deve vir com a tela Retina Display, né, o High DPI. Até saiu a versão do High DPI, falando em High DPI, saiu a versão, né, tão esperada versão do Air Display, que transforma o seu iPad num segundo monitor. Só que no caso do novo iPad, por causa da resolução, as imagens ficavam muito pequenininhas. E aí agora tá usando o High DPI, né, que já existe dentro do Lion. E aí a coisa ficou normal, né, manteve lá a proporção que a gente estava mais acostumado, já tá liberada essa versão. Então fica aí o registro. Se você vai comprar um MacBook Pro, dá uma esperadinha, a gente já tá aqui em abril, espera mais uns 2-3 meses, de repente a gente vai ter novidades boas por aí. A Comscore liberou os dados, né, mostrando que 50%, 50.1 na verdade, né, a gente pode arredondar para 50, mas é pouco mais do que 50% dos smartphones nos Estados Unidos fazem uso da plataforma Android. A Apple, né, com o iOS, é responsável por 30% dos smartphones, e a RIM com 13%. A Microsoft está ali na casa de 4% e o Symbian com 1.5%. A gente percebe que o Symbian se manteve, né, nos últimos 4 meses. A Microsoft caiu de 5% para 4%. 4%, teve uma redução. A Ring também caiu, né? Saiu de 16% para 13%. O Android aumentou, né? Foi de 47% para 50%. E a Apple também aumentou de 29% para 30%. Ou seja, proporcionalmente, a gente pode imaginar que a galera que fugiu da Ring, que fugiu da Microsoft, acabou indo mais pro Android do que pro iOS. Mas ainda com esse domínio, né, com esse 50% de smartphones nos Estados Unidos, ele só corresponde a 32% na questão de tráfego de internet. O iOS corresponde a 70%, ou seja, tem uma diferença aí. A galera do iOS usa mais a internet no dispositivo do que no Android. Dá pra gente, de repente, imaginar que os usuários de Android, né, isso é uma especulação minha, né, uma justificativa aí, pode ignorar totalmente isso, mas a gente pode imaginar que, de alguma forma, a usabilidade do Android não é tão boa assim, embora tenha um maior número de aparelhos, provavelmente deve ter aparelhos aí mais, digamos assim, a um preço mais acessível, que não tem tantos recursos, então a pessoa acaba realmente só usando como, digamos, entre aspas, só como telefone. A parte de navegação acaba ainda fazendo num computador tradicional, enquanto que no iOS, né, eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que simplesmente parou de responder e-mails no computador, usa unicamente lá o seu iPhone ou unicamente o seu iPad para dar conta desse recado, que é muito mais seguro, né? Já comentei isso aqui com vocês. E vira e mexe, sempre aparece aí alguma coisa associada a jailbreak, não tem jeito. Agora vem um videozinho, né, um videozinho que tá ficando bem popular aí, são 4 minutinhos, eu acho, onde você tem 100 razões para você fazer jailbreak. E o próprio Facebook, né, falando, faz, não faz jailbreak. Eu acho o seguinte, jailbreak, né, é para quem sabe o que é, né, vai ter problemas, vai ter risco que você vai ter que resolver, então você tem que entender do riscado para poder fazer um jailbreak. Esse é uma consideração. Outra consideração, o jailbreak é uma coisa muito pessoal, né, de repente tem alguma coisa que as pessoas falam muito, mas no jailbreak tem muita coisa, muita frescurinha, muito frufru, eu não gosto disso. Tem uma ou duas coisas interessantes que eu acho no jailbreak que valeria a pena, e é um pouco por aí. Tem uma ou duas coisas que cada um acha que vale a pena fazer o jailbreak. A questão é que essa uma ou duas coisas variam de pessoa para pessoa, então é muito pessoal isso, né? Pô, tem gente que gosta de colocar os ícones transparentes, isso para aquela pessoa não é um frufru. É complicado de você julgar isso, né? De você avaliar o gosto de uma pessoa, não dá. Então cada um tem as suas próprias razões. Então acho que vale a pena você conferir esse vídeo, vale a pena você assistir essas 100 razões para você fazer jailbreak. De repente tem coisas que você não conhecia. A questão que eu faço é a seguinte: dessas 100 coisas, né, para você, desses 100 motivos para você fazer o jailbreak, quantas dessas 100 coisas estão disponíveis nativamente no Android, né? Assiste o vídeo, dá uma olhadinha lá. Se você de repente é usuário de Android, responde para mim: quantas dessas funcionalidades você tem nativamente no aparelho? Embora, né, o pessoal diga aí, no Android eu sou livre. Sim, você é livre, mas talvez você não tenha as mesmas funcionalidades, né, que a galera do iPhone também não tem. Ou seja, estaria todo mundo no mesmo barco, como sempre, aliás. E o Hacker Chronic, né, o Will Strafac, veio a público falar como funciona esse processo, esse software da empresa XRY, que disse que quebra qualquer dispositivo. Ele falou que esse software, ele se baseia lá no LimeRain do GeoHot, ou seja, vai funcionar no iPhone 4, por exemplo, mas não vai funcionar no iPhone 4S, no iPad 2, nem no novo iPad. Ou seja, só funciona ali em cima do chip A4. A5 e o A5X não funcionam. O que é feito nesse software? Qualquer hacker poderia fazer. O diferencial desse software é que ficou fácil, né? Ficou amigável para qualquer pessoa conseguir realizar, mas tem um problema, né? Só foi fácil de quebrar a senha porque a senha era 0000, né? 4 zeros. Porque se fosse uma senha mais complexa, ia demorar mais, ia ser mais complicado. Interessante o ponto de vista do Chronic. Eu comentei uma pesquisa, não nem foi uma pesquisa, foram os dados que um desenvolvedor publicou, falando, 60% aqui já está usando o iOS 5.1, né? Falando dessa essa coisa, né, de que os usuários Apple estão mais antenados, né? Não só mais antenados, mas que atualizam seus dispositivos, não tem problema para atualizar os seus dispositivos, e saiu mais ou menos a contraparte disso, né? Os dados em relação à adoção do Android 4.0, e tá com meros 3%, ou seja, não faz nem graça. E as Apple Store estão mudando algumas regras de trabalho, né? Você tem o funcionário período integral e meio período. A galera de meio período agora tem que se comprometer com 24 horas semanais. Eles se comprometiam com 16 horas, agora passou para 24. Enquanto a galera lá da Foxconn tá trabalhando menos, o pessoal da Apple Store, né, Apple Retail Store, tá trabalhando mais. E o pessoal que tem a carga horária completa, né, o full time job, eles também tiveram uma alteração que agora eles têm que trabalhar sexta, sábado e domingo, pelo menos em dois desses dias. Anteriormente era só sábado e domingo, onde você tinha que trabalhar um dos dias, ou seja, você não poderia trabalhar no sábado e no domingo, ou era no sábado ou no domingo. Agora entrou nesse esquema sexta, sábado e domingo. O que que significa isso? Agora a gente pode ter os funcionários trabalhando sábado e domingo, ou seja, não sei se os dias de maior movimento são sábado e domingo, ou de repente sexta é o dia de maior movimento, não sei como é isso, mas teve essa mudança. Ou seja, a Apple está se preparando aí para, de alguma forma, esse aumento, né, das visitas que estão ocorrendo nas suas lojas. E a Topeka Capital foi a primeira empresa de análise, né, de mercado, né, a definir um preço-alvo para a Apple acima de $1,000. Eu já cantei essa pedra aqui há muito tempo. A Piper Jaffray falou nessa terça-feira de que a Apple vai se tornar uma empresa de $1 trilhão até 2014. Enfim, vários analistas falando várias coisas, e basicamente tudo vai ser um sucesso. Não importa muito se vai ser $1,000, 910, porque dólares, né? Porque depende do prazo, do tempo que cada uma dessas empresas definem como meta nas suas análises. Fato é que todos os ventos estão positivos para a Apple, que agora, no dia 24, daqui a 20 dias, 21 dias para ser mais preciso, vai realizar um conference call para mostrar os dados desse trimestre, que vão envolver as vendas do novo iPad. Tô curioso para saber quais são os números oficiais, hein? E vou lá correndo para atualizar os números, né, desse trimestre, que o Fernando Cani, de novo, perdão se eu estiver trocando os nomes, vocês sabem como eu sou, mas que lá o Fernando Cani gentilmente coletou. E o blog do iPhone fez uma compilação de diversas cases que não encaixam no novo iPad. Tá lá o post, bem interessante, vale a pena você dar uma olhada, né? Uma curiosidade bacana, né? Vocês sabem, né, o blog do iPhone sofreu aquele ataque duas semanas atrás. Eu entrei em contato com o Alex para ele contar pra gente, né, o que que aconteceu, como é que foi essa história, como é que ele recuperou o domínio, e, enfim, contar os detalhes desse processo todo. Eu entrei em contato logo depois, né, na semana passada. Ele falou: não, claro, vamos conversar assim, deixa só eu arrumar a casa, então já a gente vai ter mais novidades aí pra vocês. E os japoneses, hein, fizeram uma coisa legal. Um grupo de estudante lá da Keio University criou um acessório que utiliza a câmera frontal como joystick. Você coloca ali em cima da câmera frontal um joystick daqueles que analógicos, né, que tem lá no controle do seu Xbox, no seu PS3, e você vai controlando ali o jogo, né? Dentro, quando você, ele é tipo uma ventosa, você coloca ali, tem vários comandos ali, né, vários marcadores, controles, sei lá, e em função daquilo, daquela movimentação, a câmera identifica: ah, foi pra cá, foi pra lá, enfim, vai fazendo toda aquela movimentação. O legal, aí você vai perguntar: tá, mas e qual é a novidade? Eu já tenho um controle, né, de joystick que eu me conecto ali de ventosa na tela. Notou? Reparou? Na tela. Então você tem um problema nesse tipo de joystick que você acaba perdendo parte da tela, você não tem toda a visualização. Como esse joystick fica em cima da câmera e não na tela, você não perde visibilidade. Gostei dessa ideia. A ProView, né, que está entrando com um processo contra a Apple lá na China, porque ela teria direito sobre o nome do iPad, ela está sofrendo, como é que eu posso dizer, não é concordar, tá, processo de falência, ela tá toda enrolada. E desde o ano passado, né, tem um processo lá para liquidarem a ProView. E uma vez que a ProView tenha sido liquidada, o processo contra a Apple se extingue. Deram uma catucada de novo nessa questão, e o juiz falou que não, vamos segurar aí a ProView. Ou seja, ao que tudo indica, parece que vai sim haver um acordo entre a Apple e a ProView. De alguma forma, a ProView vai ter mais capital, de repente, vai poder sanar suas dívidas, enfim, vamos ver o que vai sair daí. Mas o fato é que existem pessoas que acreditam, né, que a ProView vai ressuscitar, vai ter pelo menos mais dinheiro em caixa. E a TIM se associou a uma dessas seguradoras e está lançando o seu seguro. No caso do iPhone, que é um aparelho que está ali na casa de R$1.000 até R$2.500, você vai pagar R$18,50 todo mês. A franquia é de 25% do aparelho e cobre roubo e furto, não cobre esquecimento, não cobre, por exemplo, você deixar dentro do carro, aí quebrarem o vidro e roubarem. Tem algumas restrições. É um seguro mais ou menos padrão do mercado, pelo que eu vi. Tinha um que era diferente, que era um pouquinho mais caro a mensalidade. A franquia, lembro, era de 50% e cobria tudo, né? Cobria qualquer tipo de furto, qualquer tipo de roubo, cobria avaria, né? Caiu no chão, quebrou, trocava, só que era uma outra categoria de seguro, era um pouquinho mais caro. De repente, se você tem interesse, vale a pena você dar uma olhada aí e ver quais as opções que existem no mercado. E a Vivo tá lançando a nível nacional o seu 3G Plus. Eu já me inscrevi, para quem tem o plano smartphone ilimitado, agora você tem o smartphone ilimitado Plus ou 3G Plus, alguma coisa assim. Onde a diferença é que são as mesmas condições. A diferença é que o plano, né, de internet tem uma velocidade extra, algo em torno ali de 3 megas a 5 megas, com picos de até 7 megas. Isso segundo a Vivo, e estaria disponível no Brasil todo, só não vai estar disponível em algumas partes do Nordeste, se eu não me engano, e no Norte, mas Centro-Oeste, Sudeste e Sul não tinha nenhuma restrição, você teria, segundo a Vivo, essas velocidades. Em termos de franquia, aumentou também, agora é 500 megas, 750 e 2 gigas. Então, por exemplo, o plano de entrada do 3G, né, o smartphone ilimitado, 60 minutos, te dava 250 megas de internet, né, de franquia, a uma velocidade em tese de 1 megabit por segundo. E quando você ultrapassasse esse valor, você tinha velocidade ilimitada. Agora, o plano de entrada custa R$15 mais caro, ou seja, de R$84 vai para R$99, e vai te dar a mesma minutagem, os mesmos 60 minutos, só que a velocidade vai ter vai ser de 3 megabits a 5, com picos de 7, e você vai ter uma franquia de 500 mega. Ultrapassou a franquia, você vai ter a sua velocidade limitada, nos mesmos moldes do plano 3G, ou seja, não muda nada. O que muda é que você vai ter o dobro da franquia, você vai ter uma velocidade maior e vai pagar R$15 a mais. E se falando de Apple, esse plano você só vai conseguir usar no iPhone 4S, é o único que suporta essa tecnologia. E quem tiver o iOS 5.1 e fizer a migração para esse plano, você ainda não encontra essas informações no site da Vivo. Você tem que ligar para lá, no caso, pega o seu celular Vivo e diz que asterisco 8486, ou se quiser ligar de qualquer outro telefone, você diz que é 1058 e faz a migração, você solicita a alteração de plano. E aí, eles demoram um dia para fazer. Eu tive um problema, né, tava tudo correndo bem, falou, vai estar aqui amanhã, vai estar habilitado, a partir de meia-noite já vai estar habilitado. Aí passaram uns 5 minutinhos e não, deu problema aqui, deu um erro no sistema, agora ficou travado, vai ter que ir pro supervisor para soltar. Aí me deram um prazo de 48 horas. E quem tiver com o plano habilitado vai lá ver o 4G. Em vez de ser 3G, vai ter 4G. Uma vez que o 3G+, né, o HSPA+, no iOS 5.1, é identificado como 4G. É falso, é o 3.5G, o 3G+, não é o 4G. Mas essa é a forma de você saber se vai estar funcionando no seu iPhone 4S esse novo plano. E saiu o Instagram pro Android. Eu ainda não consegui olhar, pelo que a galera tá falando aí, né, que eu consultei lá o pessoal do Facebook, não tem as funcionalidades extras que foram prometidas, né? O fundador lá do Instagram, numa conferência, disse, ó, tá vindo aí um Instagram para Android, ele vai ser mais bonito e vai ter mais funcionalidades do que a versão para iOS. Depois vai ficar tudo igual, mas no primeiro instante, essa versão vai ser uma super versão, só que parece que não é exatamente assim, não. Pelo menos as pessoas não conseguiram identificar quais seriam essas novas funcionalidades. Também não sei quais são. Quando eu me informar, eu passo para vocês. De noite ali eu já vou estar informado, eu dou uma tweetada e vocês já vão estar sabendo quando estiverem escutando esse cast. Pra você que curte TV digital, a Motorola deve estar lançando o Moto Deluxe, que deve ter TV digital aqui no Brasil. Ela deve estar lançando dois aparelhos, o Moto Deluxe e o Moto Smart. São aparelhos, né, que são condizentes com o mercado, não tem nada de diferente, nada de especial. A única questão, né, que tem a diferença que chama atenção é a questão da TV digital. Fora isso, é tudo igual. Ah, e sim, já que a gente está falando de aparelhos, foi homologado pela Anatel o Lumia 900, né? Vamos ver quando vai ser lançado. Tem um certo zoom aí em termos de Windows Phone, então vamos comentar aí também. Já está homologado o Lumia 900, vamos ver quando que ele vai sair. E lá o King.com, né, do Mega Upload, que está em prisão domiciliar, ganhou alguns benefícios. Agora ele pode viajar duas vezes por semana para Auckland, né, para trabalhar num álbum, né, que ele está produzindo, que tem aí a participação de diversos artistas internacionais. Vai saber que é isso. E também agora ele pode nadar. Aos pouquinhos a coisa está voltando ao normal. E agora lá nos Estados Unidos, né, tá tendo uma proposta para alteração da Constituição Estadual, né, do Arizona, para que trollar seja um crime. O projeto diz assim: é proibido para qualquer pessoa com intenção de aterrorizar, intimidar, assediar, provocar ou ofender o uso de qualquer dispositivo eletrônico e o uso de linguagem obscena, profana ou sexista, ou ainda a sugestão de qualquer ato obsceno ou lascivo, bem como a ameaça à constituição física de qualquer pessoa ou à sua propriedade. O projeto já foi aprovado pelas duas câmaras legislativas e agora aguarda a sanção da governadora do estado, né, do Arizona, a Janice Kay. O mundo tá mudando, hein? Aplicativos. Dicas de aplicativos. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do TED. Não existe nada semelhante ao TED aqui no Brasil. A melhor coisa que eu posso comparar ao TED é a própria internet. Não no sentido de rede, mas no sentido de conhecimento. A TED significa Technology, Entertainment and Design, né? Tecnologia, entretenimento e design, né? A primeira letra de cada uma dessas palavras forma o TED. E você tem dentro do TED diversos, como é que eu posso dizer, diversos canais, né? Você tem duas conferências anuais, você tem o TED Talk. TED Talk são palestras de 18 minutos que eles chamam uma pessoa para falar de um desses temas, né? Technology, Entertainment e Design. E tem lá 18 minutinhos, coisa super interessante. Hoje são cerca de 1000 TED Talks disponíveis. Esse é um projeto que começou em 84, né? Já tá aí há 28 anos, né? Daqui mais dois aninhos completa 30 anos. E caso você ainda não conheça o TED, você pode ir lá no TED.com e dar uma olhadinha lá no site deles. Tem muito material bacana, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas que você deve todo dia pelo menos enfrentar um medo, né? Todo dia enfrentar alguma coisa que te incomode, né? Aumentar a sua zona de conforto de alguma forma, pelo menos uma vez por dia. E para você, ouvinte de podcast, a dica é que pelo menos você escute todo dia um Coca-Tech, né? É o mínimo que eu espero de você. E acrescente aí nessa rotina você escutar pelo menos um TED Talk por dia. São só 18 minutinhos. E você pode fazer da mesma forma que você faz com podcast, exceto que o TED Talk é em vídeo. Mas aí você pode desligar a tela, o vídeo não passa tanta informação. É claro que tem lá um gráfico, tem lá uns exemplos, né, que você pode acabar perdendo, mas aí qualquer coisa você vai e liga a tela do iPhone. Você tá lá no iPhone, desliga a tela e você fica escutando o áudio. Opa, peraí, dá pra assistir o TED Talk no iPhone? Sim, dá. Tem um aplicativo, né, o TED, ele é gratuito, é universal, vai funcionar tanto no seu iPhone, quanto no seu iPod Touch, quanto no seu iPad. E vai ter lá toda a biblioteca pra você disponível. Você pode montar uma playlist, você pode baixar aquele arquivo, deixar ele no seu dispositivo pra você assistir quando você não tiver conexão, né? É um aplicativo bem bacaninho, muito bem feito, e a cada semana eles adicionam novos TED Talks. E se pra você idioma for um problema, não tem problema, porque existe o TED iSubtitle, o TED iSub. O que que é esse TED iSub? Não é um aplicativo oficial, ele é um aplicativo de terceiros, custa $1 lá na App Store, mas com ele você pode assistir os vídeos com legenda. Existe um projeto da TED Talk de traduzir isso, de legendar isso, né, que é o Open Translation, TED Open Translation Project, alguma coisa assim. Existe, só que pelo aplicativo oficial você não consegue acessar as legendas. Mas usando o TED iSub, o TED iSubtitle, você consegue acessar a legenda em vários idiomas, em português, o idioma que você preferir vai aparecer lá a legenda. Aí, claro, né, você vai ter que estar assistindo, né, você vai ter que estar vendo, mas enfim, se o inglês for um problema para você, não é um problema de verdade. Então era essa a dica que eu queria passar para vocês, o TED, né, lá o TED.com, que tem um aplicativo gratuito, universal, lá na App Store. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Comentários. Coca Tech. Bom, eu acho que tá mais do que confirmado pra mim, salvo se for um caso de histeria coletiva. Mas pra mim tá mais do que confirmado que sim, o idioma em inglês dá uma autonomia maior pra bateria. Eu ainda não consigo justificar o porquê. O mais um dado que apareceu foi o seguinte: quem tem um uso hard, né, quem é aquelas pessoas que tem uso voraz do iPhone, que acabam a bateria do iPhone em 5, 6 horas, tiveram um ganho ali estimado na casa de 10%. Ou seja, a gente pode dizer que é um ganho marginal, mas só pela troca do idioma eu acho um ganho bastante grande, né, de 10% para as pessoas que são hard user. Para as pessoas que não usam tanto, o aumento aí chega a 30%, 40% e por aí vai. E aí dá pra gente ficar imaginando o seguinte: de repente não é uma coisa associada à tradução. O iPhone, ele busca on demand o idioma, né? Ele vê qual é a minha linguagem, a minha linguagem é português, ele vai e pega os recursos, vamos dizer assim, ele pega a tela que está dentro do aplicativo, que é em português, e exibe. E a tela é praticamente igual em português ou em inglês, não tem tanta diferença assim. Geralmente os desenvolvedores usam a mesma tela, só que traduzida, embora você possa fazer uma tela completamente diferente para cada linguagem, mas esse não é o padrão. Então a tela é mais ou menos a mesma, o consumo tende a ser mais ou menos o mesmo. Então, digamos assim, como figura de linguagem, se existisse um aplicativo que ficasse rodando dentro do iPhone, fazendo as traduções, quando você usa muito, ele consumiria mais bateria, e quando você usasse pouco, ele não consumiria tanto. Ou seja, se fosse essa a economia, a gente teria uma economia gigantesca quando o iPhone estivesse em uso, e uma economia mínima quando o iPhone estivesse descansando. Só que não é isso que acontece. Claro que quando o iPhone está sendo usado, você tem tela, você, enfim, não é uma proporção linear. Então esses meus cálculos podem estar errados. Isso é uma impressão, vou repetir, isso é uma impressão, porque quando você está usando, você gasta mais. Então, de repente, esse mais, em termos de porcentagem, comparado quando ele está em espera, pode acabar se igualando. Então tem esse parênteses aí. Mas o que eu pessoalmente estou acreditando? Que exista alguma coisa, alguma otimização feita para o iPhone associado a essa coisa de busca de sinal, de celular, alguma coisa assim, e essa otimização ou só está disponível em inglês, ou só está disponível, ou não está disponível só para o português, alguma coisa assim, é o que eu estou imaginando. Outra coisa que a gente pode pensar também, por que não, né, uma vez que a gente já abriu essa caixa de Pandora, é: será que o consumo de bateria do MacBook Air, dos MacBook Pros, né, será que o consumo de energia quando o OS X tá em português é diferente de quando tá em inglês? De novo, isso é uma coisa extremamente difícil de medir, mas ainda assim, o Cocatec acionou a sua trupe e os cocas vão fazer esse teste também, então aguardem detalhes. Fato é, eu ainda não sei direito o que eu vou fazer com essa informação. Entrar em contato com outros desenvolvedores não faz muito sentido, porque eles acabam, pelo menos os desenvolvedores que eu conheço, acabam atuando em inglês. Então eu tô tentando arranjar, fazer algum movimentinho aqui no Brasil para ver se a gente chega nessa conclusão. Já teve gente falando: não, pô, eu já tive essa impressão também, mas eu achei que fosse paranoia e eu larguei. E enfim, algumas pessoas não estão percebendo. Enfim, é surreal, né? Pode ser um caso de histeria coletiva, pode, né, todo mundo tá sendo sugestionado, eu fui sugestionado e acabei sugestionando todo mundo, vai saber. O fato é, se você tá com problema na bateria, vale vale a pena você dar uma testada, vale a pena você colocar em inglês, ou não, não tá com problema nenhum, mas quer colocar em inglês, coloca lá em inglês e tira as suas próprias conclusões. Eu vou dar uma atualizada lá no post com essas informações, eu ainda não atualizei, essa parte de final de semana ainda não foi meio enrolado, eu ainda não atualizei, e enfim, vou tentar entrar em contato aí com o pessoal da Apple para ver se eles se posicionam, para ver se eles falam alguma coisa a esse respeito, porque não faz o menor sentido você ter um gasto de 10% só para manter a tradução num dispositivo. Eu acho muita coisa, ainda mais na Apple, que sempre falou, olha, zela pelos seus aplicativos, você sabe que você tem recursos de bateria limitado, então economiza aqui, economiza ali, não faz isso, não faz aquilo, então ela gastar 10% só para traduzir, eu acho muito, mas talvez seja o correto, talvez seja o normal, talvez tenha uma explicação totalmente plausível, como tem a história da bateria, o iPad, o novo iPad, quando chega a 100% continua carregando, qualquer dispositivo faz isso, MacBook Pro faz isso, faz parte do processo para manter a durabilidade da bateria, só que o que acontece é que no iPad aqueles 3% lá de imagem é uma quantidade gigantesca de energia, então enfim, fica mais perceptível, mas pode ser que sim, pode ser que essa história da bateria tenha algo completamente plausível que a gente tá deixando passar por aí. Enfim, faça o teste por você mesmo, teve gente que não notou diferença, teve gente que notou diferença, enfim, para mim tá fazendo diferença, eu acho que cada um pode tirar a sua própria conclusão. Queria falar um pouquinho a respeito de manutenção de iPad, né? Sabe antivírus que você tem que colocar no Windows, atualiza aqui, atualiza ali, né? Você tem que fazer também lá as famosas permissões no SX, né? Como é que isso funciona no iPad, né? Esse bate-papo, né, vai em especial pra minha sogra. Ela usa um notebook, um Sony Vai. Olhei esse aí que ela poderia ter comprado um Mac, né? Quem é o usuário de Windows sabe que existe todo um processo de manutenção, né? Tem as pragas virtuais, né? E eu, como cara do computador, né, sempre tenho que dar uma olhada nos computadores, né? E não é diferente com ela, tem que dar lá uma olhada no notebook dela. E logo no início que ela comprou esse notebook, ela queria remover algumas coisas, né? Era um notebook de marca, e isso significa que tinha uma série de papagaiadas da Sony, né? Tinha lá uma barrinha na parte superior que acabava reduzindo a área útil da tela, consumia processamento e todas as coisas. E ela queria remover. Pra você, talvez isso seja uma coisa fácil de fazer, mas pra ela, meio complicado. Entrar no regedit, ir lá no iniciar, ver o que tá no auto-executar, né? Não é tão simples assim. E aqui a gente tem que fazer a primeira ressalva, né? Do ponto pra Apple, que disponibiliza uma máquina de marca sem papagaiada, né? E nem adesivo lá no teclado. O OS X também necessita de manutenção. Menos que o Windows, é verdade, mas precisa. No OS X, os aplicativos são autocontidos. E isso é legal por quê? Porque basta você arrastar o aplicativo para a lixeira que ele está desinstalado. Não tem aquele conceito de DLLs que entra dentro do Windows System. Quer dizer, até tem, mas não é usado da mesma forma ou com a mesma frequência. Via de regra, os aplicativos ficam lá numa pastinha, tá tudo ali dentro. Mas o OS X tem alguns problemas históricos. Um deles é com as permissões de disco. Vira e mexe, você tem que passar uma correção nas permissões, né? Corrigir as permissões, porque não tem jeito. Isso é uma falha recorrente. Outra coisa também, né, uma falha histórica, é o Safari, que você precisa redefinir de tempos em tempos. Eu faço isso uma vez por semana. É um problema crônico, né, lá de cache, que até hoje a Apple ainda não resolveu. E vários outros problemas menores também, que acabam ficando lá no backlog da Apple, que acabam não sendo corrigidos. Ou seja, o Mac, ele também não é perfeito. O sintoma, né, que eu costumo passar para as pessoas de que a máquina precisa ou não de manutenção é a lentidão. Se quando a sua máquina começa a ficar lenta, tá na hora de fazer uma manutenção. Se a sua máquina tinha uma performance e começa a ter uma performance diferente, é hora de fazer uma manutenção. Claro, você instalou uma coisinha aqui, você instalou uma coisinha ali, você acaba tendo uma degradação da performance natural, e aí você vai medir, ah, vale a pena, não vale, vou fazer e tal, mas via de regra é, ficou lento, tá na hora de você fazer uma manutenção. E hoje em dia, qual é a perfeição ao meu ver? Eu acho que perfeição ela é um processo, né? E é uma busca. E hoje esse processo tá no iPad. Por quê? O iPad não tem papagaiadas, como tem uma máquina Sony. Tudo bem, o SX também não tem, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. É uma plataforma segura, não tem pragas virtuais, não tem vírus. Há ressalvas, mas via de regra a gente pode dizer que não tem. Existe a mesma facilidade em instalar e desinstalar aplicativos, né? Os aplicativos são plugins, ou seja, não tem o conceito de DLL. Você quer assistir um WMV que você recebeu por e-mail, você não precisa se preocupar se você tem o codec ou não. Você instala um aplicativo, não tem gambiarra. Você pega o aplicativo, abre o WMV naquele aplicativo que vai tocar. E nem vou falar da questão física, né? Da questão do iPad ser, digamos assim, autocontido, não ter partes, né? Não tem teclado, não tem mouse. Talvez isso seja até um problema, mas não vou entrar nessa questão. Não vou também falar do fato do iPad não ter partes internas sensíveis ao movimento. Quer dizer, é sensível ao movimento a partir do momento que tem acelerômetro, mas sensíveis ao movimento que eu digo como um notebook, né? Ele pode funcionar com oscilação, ele pode funcionar com trepidação, ele não tem aquele problema do HD eletromecânico. A tela multitouch que permite uma conexão tátil inédita e tantos outros diferenciais. Mas, enfim, vamos guardar isso de lado, porque a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte em relação à manutenção de iPad. O iPad, ele fica lento com o tempo? Eu deixo essa reflexão aí para você. Então, por hoje é só, pessoal. O podcast, você sabe, volta amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.